razão. Vou deixar alguma coisa velha, esparramada toda pelo chão. Vou correr num automóvel enorme, forte, a sorte, a morte a esperar. Vultos altos e baixos que me assustavam só em olhar. Pra onde eu vou? Baixos que me fotografam a me procurar. Dois olhos de mercúrio iluminam os meus passos a me espionar. O sinal está vermelho, os carros vão passando e eu ando. Minha roupa atravessa e me leva pela mão do chão. Pra onde eu vou? Thank you.